Nosso Deus eterno, o grande Criador, poderoso, pelo seu Espírito nasceu o Redentor, o Filho de Deus. Em Deus o Pai eu creio, Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio.